Você acredita no coelhinho da Páscoa? Coelhinho da Páscoa? É, coelhinho da Páscoa, Papai Noel, Fada do Dente. Você já pensou que eles podem ser reais e estão por aí para nos proteger? É, você tá bem? Mas falando neles, o Cinecom vai passar o filme A Origem dos Guardiões neste domingo, às 7 da noite, nas 4 pilastras. E acho que ele fala um pouco sobre isso. É a sessão especial do Cinecom do Dia das Crianças. E tem pipoca grátis. Eba, não posso perder. Cinecom, cinema e cultura para todos. Realização, Universidade Federal de Viçosa, Cinecom e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio, Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.